desce rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela, elas todas vêm sentando. Elas todas vêm sentando. Elas todas vêm sentando.